Munição no pente. Parei de olhar pro lado e comecei a olhar pra frente. Tive que buscar o Dote. Quando ficou difícil eu fui mais forte. Sabedoria de rua, contexto nas favelas. Iluminado hoje, nós brilhou naquele pique. Tenho respeito deles, amor de todas elas. Uma vez Deus me falou, só vai perder quem desiste, yeah. Eu tenho fé, luz pra todos irmãos e fogo nos inimigos, yeah, yeah. Tô de pé, vou viver meu sonho até meu último suspiro, oh, oh. Invejoso, isso tudo aqui ainda é pouco. Carro zero, grife, cara, cordão de ouro. O fruto é do tamanho do esforço, gata. Vibe infinita, munição no pente. Parei de olhar pro lado e comecei a olhar pra frente. Tive que buscar o Dote. Quando ficou difícil eu fui mais forte. É que baby, um dia tu vai entender o tamanho da segurança que eu te dei. A profundidade da vida de um rei. Pela nossa melhoria eu criei minha lei. Se arruma que eu tô chegando, amor. Te trouxe aquele hashi, minha flor. Whisky com Red, a Lili cantou. Vícios que aliviam a dor. Vibe infinita, munição no pente. Parei de olhar pro lado e comecei a olhar pra frente. Tive que buscar o Dote. Quando ficou difícil eu fui mais forte. Quando ficou difícil eu fui mais forte. Tive que ir atrás do Dote. Parei de olhar pro lado, olhei pra frente.